Menina, pelo amor de Jesus, manda esse menino pra casa. E ninguém liga, a mãe do menino ligava, aí meu filho, venha pra casa. A mãe do menino não tava nem aí, tava, né? Nem ele aí. Passa o dia lá, todos os dias. Ninguém fala nada, tipo... Não, é. Você pergunta, e onde é que tá o teu filho? Não sei, acho que ele tá... Com as crianças. Esse é o só mais um episódio, chegamos à 12ª edição e dessa vez estamos aqui para falar de Stranger Things. Sim, justamente essa série que faz você ver de 8 a 10 episódios em um ou dois dias e que te faz esquecer o mundo lá fora. Stranger Things que tem a capacidade de criar personagens do zero e fazer você amá-los como se fossem seus amigos de infância. Nesse programa temos Vanessa Madeira, a dona e proprietária da camisa mais bonita de Stranger Things que eu conheço. Bem-vindo mais uma vez, Vanessa. Obrigada. E Milena Gadelha, bem-vinda, estreando no só mais um episódio. Gente, antes de começar a terceira temporada, eu tava com muito medo por achar que essa terceira temporada ela ia trazer alguns problemas da segunda, sabe? Porque na segunda a minha impressão era que eles tinham... não sabiam mais para onde ir. Mas na terceira temporada, eu já acho que eles encontram uma fórmula de sucesso novamente e conseguem te cativar do começo ao fim. O que vocês pensam? A segunda temporada, eu acho que tinha um gancho muito mais óbvio para onde eles tinham que ir. E aí, né, porque já no fim da primeira, você sabe que Demogorgon não se acabou, né? E, tipo, ainda vai ter uma nova disputa, eles ainda estão por perto e tal. E o próprio Will, né? Você já tem a deixa de que tem alguma coisa errada com ele ainda. Uhum. Então, da primeira pra segunda, o gancho foi muito claro. E aí, depois que a Eleven fecha o portal no fim da segunda, e aí, por mais que, né, também tenha ficado claro que não acabou por ali, eu fiquei pensando exatamente isso, pra onde é que ia. Concordo que a solução que eles encontraram foi muito boa. A minha preocupação agora é da terceira pra quarta, de ficar muito repetitivo. Eu senti como se a segunda fosse meio que um intermédio ali entre a primeira e no caso agora a terceira, né, que a gente conseguiu assistir. Porque parece que fica tudo meio que em suspenso ali na segunda, não sei, pelo menos pra mim. Uhum. E é como se fosse, tipo, que as ações da primeira temporada estivessem repercutindo ali na segunda ainda. Uhum, isso. Mas que a terceira mesmo é que a gente vê uma construção nova, entendeu? Uhum. E eu também fiquei um pouquinho preocupada no final de, tipo, será que eles vão usar a mesma narrativa na quarta? De, alguém que abriu o portal. É, exatamente. Porque desde a primeira a gente tá nessa. De novo e tal. Exatamente. É. E nessa eu fiquei esperando a gente entender um pouquinho mais do mundo invertido. Não que a gente não saiba. E aí eu fiquei esperando isso. Por isso que eu falei, tipo, eu queria muito a quarta temporada. Porque na minha cabeça, eu não sei nada muito concreto sobre o mundo invertido. Exato. E sobre o que ele é. Qual eu é a ameaça? Eu senti falta do mundo invertido na terceira temporada. Total. Quem de fato é aquele monstro? Quem são os soviéticos? Exatamente. E não é como se as coisas se resolvessem de um modo muito fácil, mas... Elas se resolvem, mas elas se resolvem de uma forma que você não sabe nem como é que a coisa começou. Tipo assim, uhum. A gente sabe que os russos queriam abrir o portal. Tá, beleza. Por quê, né? Mas por quê? Tipo, porque poder e tal. Beleza. Mas por quê? Onde faltou está esse porquê dizendo na série? É. Quanto estranho foi ver vocês verem as crianças crescendo. Ai, muito. Meu Deus, na primeira cena. Pra mim foi muito. Na primeira cena eu já fiquei, meu Deus, não. Meu Deus, não. Ver a Eleven beijando. Beijando. Gente, e eu ficava... Não, tudo bem. E eu tava super entendendo. Eu sei que o Robert, no comecinho lá, tava um pouquinho noiado e tal. Mas eu tava entendendo porque na minha cabeça eles eram muito pequenos ainda. Eu falo, não, vocês não podem passar o dia todo assim. Não fica claro nessa temporada quantos anos não, eles não têm, né? Mas eu acho que eles estão ali com uns 15. Você fica chocado porque você viu... Eles criancinhas ainda. Mas eu gostei como eles trouxeram essa parte adolescente na série. Gostei deles terem mostrado. Precisava, né? Não tinha pra onde correr. Sim. Talvez eles tenham se prolongado um pouco. Talvez. Mas precisava. Até pra dar uma noção de passagem do tempo e tudo. Engraçado ver também como o Will é o único deles que não... Meio que não cresceu e tal. E, tipo, na internet tiveram vários comentários em relação acerca da sexualidade dele, enfim. E na minha percepção, pelo menos, eu não sei se eles vão abordar isso depois. Uhum. Mas a minha percepção é o lance de que ele perdeu a infância, sabe? Ah, é verdade. E aí todos os amigos dele já estão crescendo, virando adolescentes. Sendo que ele não teve nem a oportunidade de viver a infância dele. É verdade. Ele meio que foi cortado disso, sabe? Por conta de todos os acontecimentos. Os outros tiveram um processo natural de crescimento e ele não. E ele não. Tipo, tudo bem que a galera também passou pelas mesmas de derrotar o monge, enfim... Mas ele tava lá, tipo, ele foi possuído e tal, tem toda uma história, não é? Exatamente. E ele ainda ele tem um contexto familiar muito diferente dos outros, exatamente, né? Exatamente. Uma família muito conturbada, que eu acho que também influencia nisso. Eu vi muita gente reclamando e se incomodando com esses momentos, sabe? Das crianças agora adolescentes, focando nesse momento da vida normal deles. Uhum. Mas que há uma importância da inserção desses momentos, total, assim, pra você certeza, até ter uma identificação maior com esses personagens. Com acho que na primeira temporada, isso é o que mais me agrada. E na terceira, eles repetem isso, sabe? De você conhecer e entendê-los, entender todos os seus dilemas, entender o que cada um pensa. E crianças crescem, né? Tipo, você consegue ver aquilo na história. Tipo, eles não iam ser daquele tamanho pra sempre, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Não tinha como. Os dramas iam mudar, as histórias iam... Não tinha como fugir do fato de que eles estão crescendo. Tipo, é impossível. É como Harry Potter também. É. Um outro exemplo, assim, que a gente vê primeiro eles crianças e depois já termina a série com eles quase adultos. Não tem como fugir disso. Eu gostei de eles terem colocado essa parte adolescente bem forte até em alguns momentos. Eu gostei bastante, mas também sei de muita gente que não curtiu. Vocês se sentem um pouco de enrope lá, querendo deixar a porta aberta? Eu fiquei... Não que eu quisesse, tipo... Mas eu entendi, não é que a raiva, mas tipo, a vontade dele de tipo, porque eu já tava de saco cheio, tipo, pelo amor de Deus, pare. Milena, você virou uma mãe, é eu isso? Eu virei uma mãe, basicamente, eu tava tipo, menina, pelo amor de Jesus, manda esse menino pra casa. E ninguém liga, a mãe do menino ligava, aí meu filho, venha pra casa. A mãe do menino não tava nem aí, tava, né? Nem ele aí. Passa o dia lá... Todos os dias. Ninguém fala nada, tipo... Não, você pergunta, e onde é que tá o teu filho? Não sei, acho que ele tá... Com as crianças lá. Eu senti isso das mães que realmente não sabem onde os filhos estão. Eu também fiquei, como assim? Tem uma hora que eles estão tudo... O Dustin tá lá naquele embrólio lá com o Steve e tal. E aí eu fico, meu Deus, a mãe desse menino. O menino, assim... Ele passou um dia inteiro fora. Exato. E ninguém sabia onde é que a criança tá. Exatamente. E as referências ao cinema dos anos 80. Tem a referência direta de Volta para o Futuro, né? Passando lá no cinema. O fato de muito da trama acontecer no shopping é muito anos 80. É. A própria forma como é apresentado o terror, eu me senti de novo uma criança vendo um filme na TV. Sim, depois do colégio, que era exatamente daquele estilo, assim. É um terror que meio bizarro, um terror meio que você não dá medo, mas você também... Você fica meio tenso. É isso, mas te dá uma tensão. É verdade. Tem a referência do Exterminador do Futuro, que também é muito clara, né? É, eu fiquei, gente, mas podia ter sido um pouco menos. Mas eu super gostei, tu acredita? É. Porque, tipo, no começo eu fiquei, caraca, ele parece, tipo, com alguém, tá me sendo muito familiar. E aí depois eu fiquei, poxa, genial, porque é realmente isso. A dispersão da história em muitos núcleos incomodou vocês em algum momento? Um pouco. Pra mim, sim. Porque parece que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem até aquela cena do fim, não sei se é no sétimo ou no oitavo, que eles se reencontram, né? Os núcleos se reúnem. E aí rola aquela, onde é que você estava? A gente estava, não sei onde. Era aquilo que eu tava sentindo que a série inteira. Que era muita coisa. A série inteira. Que era no ao oitavo. Mesmo tempo, eu gostei dos núcleos individualmente. Acho que o que eu menos gostei foi o da mãe do Will, a Joyce, né? Com o Hopper e tal. É, dá preguiça. Aquele ali foi o que eu menos gostei. Mas a parte do Dustin e do Steve foi maravilhosa. Sensacional. Muito bom. Apesar de que eu tenho algumas ressalvas, assim, em relação àquela história específica. Mas eu gostei muito da interação entre os personagens. E a parte da Eleven é sempre maravilhosa, né? São muito bons. Agora, aquela parte da Joyce também me deixou realmente... Porque era aquela coisa de briga. Uhum. Sim, gente, beleza. A gente já entendeu que vocês querem ser um casal e tal. E aí tava me deixando um pouco também, tipo, entediada. Não, e ela começou a pirar muito naquela história dos ímãs da geladeira. Fiquei, gente, como assim? São só uns ímãs, calma. Eu sei que acabou desenvolvendo pra um negócio bem maior. Mas eu fiquei com preguiça também. Mas incomodava um pouco o Dustin estar... distante dos demais, incomodou, né? Incomodou muito. Eu acho que é um pouco o que eu senti... Na segunda temporada eu senti isso quando... alguns episódios focam na Eleven lá em outra cidade. Em outra coisa. Em outra coisa, entendi. Longe. E eu ficava, não, eu quero eles juntos. Porque eles são amigos. É. E tinha um contexto, né? Porque, tipo, eles não. Eles estavam meio que naquela. No comecinho, eles estavam naquela de. Ah, eles namoravam e o Dustin era meio que tava sozinho. Uhum. Isso foi o que levou ele a se separar do núcleo. Mas eu fiquei, não, gente, como assim? Tipo, se vocês vão pra alguma coisa, chamem ele. Eu fiquei um pouco com essa. Poxa, eu gosto mais do Dustin no, na turminha, né? É. Mas, ao mesmo tempo, desde a temporada passada, que eu gosto muito da dupla Dustin. Dele com o Steve. É. E eu acho que só teve esse núcleo porque eles quiseram desenvolver Sim. isso ainda mais. Apostar nisso. Apostar né? nisso. E Foi. Deu super certo. Amo Sim. a química dele. E é engraçado, né? O Steve, ele às vezes parece o Dustin mais velho. É. É como se o Dustin fosse se tornar o Steve. Não, e nessa temporada, teve uma reviravolta no personagem do Steve, né? Porque até a temporada passada ele era tipo o garanhão da escola. É, e aí do nada. Pegava todo mundo. E aí agora você vê ele tipo loser, não consegue pegar ninguém, não tem emprego, não vai pra faculdade. Aliás, ele tem emprego. Ele não Só vai, não pra, vai faculdade. Pra faculdade. E tal, tá, eu acho que tá tendo meio que uma inversão. Ele virando o Dustin. Virando Dustin, exatamente. E o Dustin lá com a namorada, com a Suzy. Gente, eu achei sensacional aquela cena. Nossa, muito. Muito boa. Porque eu comecei a duvidar também do Dustin. Eu falei, não, gente, ele tá brincando. E aí quando ela apareceu, eu fiquei, caraca, muito bom. Ela é real e é maravilhosa. Não é isso. E toda a relação entre os dois, né? Cantando a música pra que todos ouvissem. Outra referência, né? Dos anos 80 do História Sem Fim, né? Sim. Muito pois é, foi muito maravilhoso. Outro filme de infância. Exatamente, Sessão da Tarde total. Os novos personagens, o que, que vocês acharam? Eu virei fã da Robin. A Robin que ela... Gente, ela é muito boa, né? Como assim? Ela que é, ela é filha de outros dois atores famosos, que é a Uma Thurman e o Ethan Hawke. Também ótimos. E o que eu gostei foi porque, assim, ela tem muita margem pra crescer e se desenvolver, Sim. assim, na série. Com certeza. Quanto vocês amaram a Robin. Amei demais. Com certeza, a melhor nova personagem. É. Se bem que, tipo, eu gostei muito da Erica também, mas a Robin é a melhor. Mas a já existia, é, né? É, mas tipo assim, ela se desenvolveu muito. Ela apareceu em outras, é muito, em outras tipo, temporadas, mas muito pouco. Nessa, ela virou protagonista, mas, né? É, ela realmente ganhou um destaque muito grande. Eu ria muito dela, mas a Robin claramente foi, tipo, uma surpresa. Assim, desde o começo, na primeira cena, eu já fiquei, caramba, vai ser legal. É, gostei muito e eu também. Gostei da amizade dela com o Steve. É, também. Exato. Teve um momento que eu tava super coisa de, né? Ah, eu tava. Desnecessário, mas fiquei assim, juntos. A gente fica torcendo por eles juntos e tal. E aí, mas no fim, quando eles não ficam, aí, mas eles dois amigos são tão maravilhosos, que tá tudo certo. E eu acho que é isso que a série quer mostrar. É, exato. Deixar claro que não necessariamente... Tem que ser um casal. Pra... É, exatamente. Durante o decorrer dessa terceira temporada, várias vezes eu fui pensando assim, como vocês citaram no início desse podcast. Será que chegou a hora de encerrar o ciclo? Que não dá mais pra gente continuar, porque a gente só vai dar mais margem para erro, assim. Mas a terceira temporada, quando ela se encerra, ela deixa muita coisinha aberta, né? Deixa. E aí eu quero teorizar com vocês. Tá. Eleven sem poderes. Gostei. Tu gostou? Gostei desse gancho. Gostei bastante. Tu não gostou, não? Não, é porque, tipo, já tava tão apegado no ela ter poder que eu fico, tipo, ai, gente, a bichinha ia ficar muito mal se eu não tiver. Mas eu acho que não vai ser permanente. Tomara que não seja. Inclusive, eu acho que vai ser o grande plot dela nessa próxima temporada. Mas eu, quando eu vi que ela perdeu os poderes, eu, caramba, pronto, finalmente um gancho, assim, bem claro. E novo. Pra próxima, e novo. É, mas é bem novo. Porque ela sempre salva todo mundo. Exatamente. E agora eles não vão poder meio que contar com os poderes dela pra isso. Exatamente. Entendeu? Isso que é massa. E eu acho a atriz que faz a Eleven muito boa, sabe? Muito. Nossa. É incrível, assim. Uhum. Mas me incomoda muito o quanto a série explora sempre a mesma coisa dela, que é justamente aquela cara de quando ela tá fazendo os poderes, assim, com alguém poderosa e o sangue escorrendo pelo nariz. É. É. São muitas cenas assim. E Sim, aí me incomoda muito o fato de explorarem sempre a mesma coisa dela. Mas ela sem poderes pode abrir margem pra muitas outras coisas e garantir que Também. Ela faça outro tipo de interpretação e se mostre ainda mais como uma ótima atriz que ela é. Uhum. E para onde foi Jim Hopper? Ai, gente, Morreu? Eu queria que ele tivesse ido para o mundo invertido. É, eu já, essa teoria aí eu já vi e eu acho que seria a melhor solução possível. É, porque aí a gente ia ver ele lá dentro. Uhum. E quem sabe a gente não pudesse ver um pouquinho também do mundo invertido. É, voltar. Porque o mundo invertido, ele não apareceu nessa temporada, né? Não. Não apareceu muito de pouco, jeito só nenhum. Quando o Billy é, meio que é levado por é, ele, mas nada. Muito pouco. Muito pouco. Eu adorava as cenas, não tô lembrando agora se é na primeira ou na segunda, mas mas que mostrava os personagens explorando o mundo invertido, uhum. e aquela interação do mundo invertido com o mundo real, que eles meio que estão ligados e acontecem simultaneamente, mas uhum. ninguém pode ver o outro. E nesse agora eu fiquei, meu Deus, cadê o mundo invertido? Cadê o mundo invertido? Se o Hopper fosse pra lá, eu acho que seria a melhor solução. E no final eu fiquei pensando meio que ele foi levado pelos russos, mas eu acho que não. Tipo, não sei se... Por causa daquela cena da cena pós-crédito e tal. Mas eu não quero acreditar que vai ser tão óbvio, tipo, que vai ser isso, entendeu? Eu acho que não é ele. Também acho que não. Eu já vi a teoria de que poderia ser o Dr. Brenner, é? Que era o Papa da Eleven, no, na primeira temporada. Eu fiquei animada. Nossa, seria ótimo se ele voltasse, porque eu gostava muito dele. Eu achava ele um ótimo vilão. Além das coisas paranormais, assim. Enfim, senti falta quando ele saiu da série. Se fosse ele, seria ótimo. Vocês acham que pode ter rolado alguma viagem no tempo aí também? Viagem. Caramba, no tempo? Tu acredita que eu pensei nisso? Porque eu pensei que, tipo, eles bateram muito na tecla da questão do De Volta pro Futuro. E aí eu falei, cara, será que eles vão fazer alguma coisa em relação a isso? Tipo, sei lá, voltar no tempo pra fechar o portal de vez, ou tipo... Tá entendendo? Olha, eu acabei recentemente Dark. E Viagem no Tempo está muito na minha cabeça. Ai, eu amo. E aí, eu vejo Stranger Things depois de Dark. Vanessa, na verdade, assim, é como a Milena falou. Há várias referências de Volta para o Futuro durante a temporada. É verdade. Quando várias chega vezes. No fim, ele de repente desaparece. O Hopper. E a gente não sabe porque... E é depois daquela explosão. Porque é depois daquela explosão, uma explosão que você não fica claro se o corpo existiu, se o corpo desintegrou. E se o corpo não se mostra. Desintegrou, foi pra onde? É. Pra mim, se tiver que ter acontecido alguma coisa com ele, foi nessa linha do mundo invertido. Eu ia gostar muito, porque viajou. Eu adoro coisa de viagem no tempo. Eu ia amar. Amo. Mas isso nunca apareceu na série em momento nenhum. Nem assim, tudo bem que teve essas pistazinhas agora, né? Mas vocês concordam que desaparecer total e chegar ao fim, vocês acham que não chegou, né? O fim do Jim Hope. Eu acho que não. Tanto é porque, tipo, na primeira cena que acontece aquela explosão e tal, eles mostram, tipo, a galera se desintegrando. E, tipo, no final, não. Tipo, não mostra o Jim acontecendo nada com ele. O último episódio da temporada alcançou a nota de 9,5 no IMDb. Sério? Tudo. Considerando... Foi o melhor mesmo. Isso. Considerando muito todos bom. Os episódios de todas as temporadas, primeira, segunda e a terceira, esse é o episódio que alcançou a melhor nota. E aí eu quero saber de vocês se vocês acham que essa avaliação ela é justa. Eu acho. Eita, calma. Mas tu diz em comparação aos outros episódios da temporada? A tudo. A toda a série. Toda a série. Cara, eu achei muito bom o episódio. Muito bom. Foi bom. Porque eu tava, tipo, eu chorei. Eu também não sou muito parâmetros, né? Porque eu choro com qualquer coisa. Mas eu fiquei, tipo, tão ligada e, tipo, já era... Eu lembro que eu tava assistindo, já era muito tarde. Eu tinha que dormir porque eu tinha que acordar cedo. E eu tava, não consigo parar. E, tipo, meu Deus, isso é ok. Muito bom, gente. Não tem... Eu gostei bastante. O sétimo e o oitavo, pra mim, foram os melhores. Mas eu sou muito fã da primeira temporada. Tipo, muito, muito, muito. Eu adoro todos os episódios. Gosto muito. Então, não sei se, por exemplo... É difícil fazer a comparação, né? Comparando, não sei se foi um dos melhores de todos os tempos. Mas o que ele traz pra vocês que o torna tão bom? É a ação? É a tensão que o episódio traz? Pra mim, é tipo meio que a tensão. Mas é como as coisas meio que se desenvolvem, sabe? Você já pegou aqueles personagens de alguma forma. Por exemplo, o Billy. Você meio que tem um episódio que você entende por que o Billy é daquele jeito. Isso. E aí você fica, caramba, eu queria que ele, tipo, que saísse do corpo dele e ele fosse legal e pudesse fazer outra... E não é o que acontece. E aí você fica, meu Deus, gente, não. Eu gostei muito da ação, mas o que eu gostei mais do episódio, sinceramente, foram as deixas pra próxima temporada. Também. Porque eu tava muito preocupada a série toda. Justamente isso, algumas coisas se repetindo e algumas histórias que eu não tava gostando muito, né? De como tava indo aquela parte do Hopper, da Joyce, não sei o que, eu tava meio... E aí, quando chegou esse oitavo, que eu vi, assim, várias coisas que eles foram deixando, aí eu fiquei, pronto, agora garanti que Stranger Things ainda é a série que eu conheço e que a próxima temporada vai ter possibilidades legais. É duro admitir isso, mas eu acho que a quarta temporada deve ser o fim. Vocês acham que deve encerrar o ciclo? E o que esperar dessa quarta temporada? Tu diz deve ser o fim no sentido de eu quero que seja o fim? Eu acho que é o melhor para o legado da série. Eu tanto quero como eu acho que deve ser. Porque eu acho que, tipo, meio que já... Eu acho mais legal encerrar a história de um jeito massa e agora que ela tá amarradinha, do que fazer mais uma temporada e aí repetir tudo de novo. E tá entendendo? Tipo, entendi, fechar esse buraco e fechar esse mundo invertido. Na época da primeira temporada, os criadores falavam em ir até a quinta. Foi. Que era o fim do ensino médio, né? Vamos isso. Dizer assim. Mas a minha impressão é que vem antes disso, assim. Eu senti isso. Pra garantir que a série ela tem um legado que ela merece, eu acho que ela precisa se encerrar. É. Tanto é que eu acho muito que... A Vanessa tá chorando, tá, gente? Por isso que ela não tá conseguindo falar. Ela tá tentando, mas ela tá tipo... Meu Deus. Aceitar. Como? Acabou. Não, mas é porque eu sou muito, muito, muito fã de Stranger Things. Assim, desde o início... É. Falou da minha camiseta, eu tenho duas camisetas só pra dizer. Não é só uma só com a Eleven. Mas eu gosto muito da série, é uma das minhas preferidas, real mesmo. E aí eu concordo que você sente que tá chegando o momento de acabar, mas eu não quero deixar. Tu não quer desapegar, não quero deixar, né, esse universo. É que nem não Harry Potter. Quando Harry Potter acabou, que você fica com vazio. Vazio, vazio. Um vazio. Tu quer continuar vendo essas pessoas, né? Queria. Essas crianças. Vê-las crescendo. Namorando, casando. Casando, tendo filhos. Trabalhando. Exatamente. E mais é os filhos dela sendo possuídos. Meu Deus, os filhos dela sendo possuídos. Mas eu imagina acho. O filho do Dustin. Nossa. Ai, nossa. Do Dustin e da Suzy. Gente, a gente tá muito tiozão, né? Os filhos das nossas crianças. Meu Deus. Mas, enfim, eu não queria que acabasse porque eu gosto muito. Mas nessa temporada eu já senti que tá cansando. Algumas coisas estão cansando. E aí eu concordo que é melhor terminar logo. Torço para que a quarta temporada também venha me surpreender. Uhum. Mas acho que chegou a hora. Eu acho que se for o final não vai fazer... Não é que não vai fazer falta, claro que vai, porque, tipo, eu gosto muito. Mas eu acho que vai ser um final digno, entendeu? Tipo, vamos encerrar, vamos fechar todos os arcos nessa quarta. Uhum. Não faria falta ter uma quinta, entendeu? Eu poderia encerrar lá. Uhum. A não ser que eles vejam esses números e não sei o quê, e o pessoal maratonando, e aí queiram fazer uma quinta temporada. Então, eu acho que corre esse risco, porque até vi que foi a estreia mais, né, tipo, mais bem-sucedida. Mais bem-sucedida da Netflix. E tal. Então, assim, é sucesso. Se eles ainda quiserem fazer render mais algumas temporadas, vai dar certo. Vai. E ainda tem a audiência vai. Sucesso também. É. Mas... Ninguém sabe se vai ser. Lembrem-se que uma série ela deve sempre se preocupar com o legado que ela deixa. Eu sei. Sim, eu com sei. Certeza. É o que eu tô dizendo. Se eles quiserem esticar, dá. Dá. Mas tem um risco muito grande de estragar. E ainda tem a questão desses novos streamings e da Netflix querer apostar em coisas, tipo, originais. E querer, tipo, vamos apostar em Stranger Things, porque é o que tá dando. Né? Muito visibilidade, certo. Certo. Não sei, talvez. Mas eu queria que eles não apostassem nisso. Gente, vamos pro qual último episódio? Milena Gadelha. Como assim? Que ai, também se chama Milena Ceribelli. Ela é novata, ela não sabe dessa não parte. Sei. Qual último episódio? É o momento em que eu te pergunto qual foi o episódio mais recente que você viu, de qualquer série. Ah. O último que você assistiu. O último que eu vi foi o quinto episódio da quinta temporada de Jane the Virgin. Amo essa série. Tem The Verdict que tá acabando, tá, né? Acabando, acho que é a última temporada. Faltam quatro episódios, assim. Quatro ou cinco? Quatro, porque são 19 dessa vez. Fala um pouquinho do que tu acha de Jane the Virgin sobre essas temporadas. Cara, pra indicar, pois eu vou indicar. Amo Jane the Virgin. Maravilhosa. Maravilhosa. Né? Porque ela é exatamente aquilo que ela se propõe a fazer desde a primeira temporada. Que é um novelão, que é aquelas histórias, tipo, um reviravolta. Que às vezes você não acredita, tipo, no que ela tá fazendo. E é isso que é muito massa. O que me incomoda na quinta temporada é só que, tipo... Tá meio que demorando pra eles resolverem as coisas. Eu tenho medo de, tipo, o que aconteceu com How I Met Your Mother, não sei se a galera assistiu. De deixar tudo pro último episódio. Resolver tudo no último episódio. Grande. E aí é foda, porque você... Falando... é complicado, porque você tem todo um arco pra resolver. São vários personagens. Você se apegou a cada um deles. E você não quer que eles tenham, tipo, uma resolução fraca, né? Apesar de que eu amo o que a última temporada tá fazendo. Eu amo Jane e Rafael. Enfim, eu amo. Reforçando, é uma série muito maravilhosa. Desde o início. Desde o início. Comecei a ver Jane the Virgin, mas... Tu não gostou, né? É um absurdo. Não fui pra frente. Não é porque eu acho que é um modelo de série muito específico. Tipo, tu acha? Não é que é muito específico. É que ele trabalha muito essa questão de novela mesmo. É. E quem gosta de novelão... Pra quem não gosta, é complicado. Porque é umas coisas muito toscas. Tipo, pra quem viu Maria do Bairro... Exatamente. Usurpadora. Tudo, é tudo. Você assiste e fica, caraca, é isso mesmo. E é muito bom, a galera falando espanhol e inglês, e você fica, tá, mas como é que ela entende o inglês e ela só fala espanhol? E você fica, perfeito. Não importa. Não importa. Alguém que tem um nome composto de Milena Ceribelli tinha que gostar de Jane. Com certeza! Jane Gloriana Villanueva. Exatamente. Muito bom. Vanessa Madeira, qual o seu último episódio? O último episódio que eu assisti foi o primeiro episódio de Good Omen, que a gente comentou em uma outra edição do podcast. E finalmente, porque, né, terminei Chernobyl, terminei Stranger Things, aí pude voltar ao normal. Aí fui assistir essa que já tava na minha lista há muito tempo. E gostei bastante, legal. Muito bom, os atores maravilhosos. Tá na minha lista. Os protagonistas. E olha... Muito legal. Foi o primeiro episódio, né? Primeiro episódio, exatamente. A jornada só melhora, viu? Pois... Ai, adoro. Quando começa e vai melhor. Quero voltar. E menção honrosa também pra RuPaul's Drag Race, que estreou... A 10ª temporada, pra quem é fã, ainda não tinha a 10ª temporada na Netflix, que era um absurdo. E eles botaram agora, então eu assisti meio que os dois juntos. Qualquer dia a gente vai fazer um episódio só sobre o RuPaul's. Ai, meu Deus. Eu adoro. Eu não vou participar, porque eu não vejo nada. Mas eu também não sei. Mas abrirei espaço. Mas aqui na redação tem umas 500 pessoas. Exatamente. Que assistem. Muito faz até a gente junta essas 500 pessoas dentro desse podcast. Vai ser maravilhoso. E começa a falar. O meu último episódio foi Supernatural. Eu não sei o que Supernatural! Tá, eu achei que eu não ia escutar isso, gente. Como assim? Eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida, mas... Minha nossa. Fiquei o questionamento. Acho que toda a edição que eu vim, tu falou Supernatural. É porque são muitas temporadas e muitos episódios pra correr atrás. É muito gente, fácil. Tu tá em qual temporada? Eu tô na segunda. Nossa. Tu começou Supernatural, eu não acredito. Eu comecei agora, há pouco tempo. Eu comecei no começo do ano. Meu Deus, gente. Aí eu tô tentando, né? Vamos Meu lá. Deus do céu. Tá dando um voto de confiança pra Supernatural. Há 5 anos, o último episódio tá lá, Supernatural. O episódio 50 do qual o último episódio, certamente eu direi. Supernatural. Supernatural. Obrigado, Milena. Obrigado, Vanessa. Ah, que Até mais, ouvinte.